nem pouco preocupado com a vida ali. Pois só minha vida me interessa, só minha vida me interessa. Oh, oh, oh, oh, oh. E a meta fica focada nos planos. Sigo mantendo a mente no lugar. O tempo passa e as coisas vão mudando. E o que passou já não vai mais voltar. Eu vi vários dizer que sonho em ter minha vida. Será que tu aguentaria o meu lugar? A fama é algo que várias pessoas querem, mas nem imagino o preço a se pagar. E não para por aí, e só tende a piorar. Isso nunca vai ter fim, isso nunca vai parar. Foi a vida que eu escolhi, não adianta reclamar. Invejoso é assim, vão querer te ver cair, mas eu duvido, tô me derrubar. Ninguém vai me fazer chorar, ninguém vai me diminuir. Sei que no fundo eu não queria ser sozinho, mas o destino preferiu assim. Só quero que tu fique bem, que outro te faça feliz. E agora o tempo vai curar todas as feridas, e a nossa história tá guardada aqui. Caminho do cara errado. Não pensa que tá esquecido, que tá abandonado. Eu vou me vingar de todos que riram de mim, de todos que riram de mim. Eu vou me vingar de todos que riram de mim. Eu anotei o seu nome, eu sei o teu endereço. Sei que você tá peidando, que tá morrendo de medo. Eu vou me vingar de todos que riram de mim, de todos que riram de mim. Eu vou me vingar de todos que riram de mim, de todos que riram de mim. Deixa esse tempo passar. Caiu o preço, hein, Jujuba, bala, amendoim, bis. Olha o pirulito, olha o pirulito.